pode me impedir. Nada me faz desistir. A vida é um show pra aqueles que são sinceros. Pra mim e pros meus manos, eu sei o que eu quero. Nada pode me impedir. Nada me faz desistir. A vida é um show pra aqueles que são sinceros. Pra mim e pros meus manos, eu sei o que eu quero. Eu quero me dar bem na vida e vou conseguir. Em frente eu vou seguir, jamais vou desistir. Eu quero ser alguém melhor com menos defeitos, ser menos ingrato, agradecendo a Deus quando levanto e deito. Quero sucesso pra nós, depois comemorar no nome de Jesus. Quero viver cada minuto como se fosse o último, ao lado das pessoas que amo e gosto muito. Quero ser útil, ser justo, contribuir pro bem de alguém como ninguém. Levar a paz onde não tem. Por isso eu sei que só conseguirei pelo respeito. Recíproco entre nós de qualquer jeito. Eu quero vencer, eu quero, creio e posso. Confio no Pai, no Filho, Salvador nosso. Não tenho dúvida, sem mais limites. Com calma espero pra mim e pros meus manos. Eu sei o que eu quero. Nada pode me impedir. Nada me faz desistir. A vida é um show pra aqueles que são sinceros. Pra mim e pros meus manos. Eu sei o que eu quero. Nada pode me impedir. Nada me faz desistir. A vida é um show pra aqueles que são sinceros. Pra mim e pros meus manos. Eu sei o que eu quero. Eu quero viver bem sem prejudicar alguém. Não, inveja está longe de mim. Sentimento em vão. Eu quero as coisas simples de valor. Todos pensando assim sentiremos menos dor. Admiro o céu azul feito por Deus. Agradeço a cada um pela vida que ele deu. Não esqueceu ninguém na beira do precipício. Todo mal tem um fim como um dia teve início. Por isso eu quero firmar minha raiz na rocha e ser feliz como um aprendiz. É lógico amar o próximo como a mim mesmo. É imenso prazer poder viver de um modo intenso. Sem nada temer, só tenho a agradecer ao Pai. Sua paz me fez forte, um pilar que não cai. Pronto pra levar a você o evangelho. Se liga mano, isso é o que eu quero. Nada pode me impedir. Nada me faz desistir. A vida é um show pra aqueles que são.